Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa de A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa Nova. Boa noite, locutores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na passada sexta-feira, celebraram-se os 51 anos do 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos, que devolveu a liberdade ao povo português. As músicas deste programa são dedicadas a todos os resistentes ao Estado Novo e aos militares do MFA, Movimento das Forças Armadas, que com coragem e bravura libertaram os portugueses das amarras da ditadura. Cumpramos todos, sem exceção, os ideais do 25 de Abril. Atenção, senhores espectadores. O Movimento das Forças Armadas, considerando ser seu dever a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, solicita de todo o povo a maior tranquilidade e pede-lhe que se mantenha em casa. Para assinalar esta data tão marcante da nossa história, a Andreia Santos recorda os seus principais momentos, sublinhando o papel decisivo dos militares. Relativamente a esta data, há o belíssimo poema da Sofia Melo Brainer que celebra a importância deste dia. Diz assim o poema: esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e, livres, habitamos a substância do tempo. Na semana passada, assinalaram-se os 51 anos do 25 de Abril, também conhecido como a Revolução dos Cravos, uma data incontornável na história contemporânea de Portugal. A 25 de Abril de 1974, um movimento liderado por militares do Movimento das Forças Armadas, MFA, pôs fim ao regime ditatorial do Estado Novo. Inicialmente chefiado por António de Oliveira Salazar, o regime passaria, após a sua morte, para as mãos de Marcelo Caetano. A Revolução, praticamente isenta de violência, contou com um amplo apoio popular. O nome Revolução dos Cravos nasceu do gesto simbólico dos populares que colocaram cravos vermelhos nos canos da espingarda dos soldados, transformando um golpe militar num ícone pacífico de mudança. Com o fim da ditadura, Portugal deu início a um processo de democratização, conquistando direitos fundamentais como a liberdade de expressão, de imprensa e de associação. Foram abolidas a censura e as prisões políticas, abrindo caminho para uma nova era de participação cívica e liberdade. Um dado curioso da história portuguesa: foram os militares que instauraram a ditadura militar em 1926 e também eles responsáveis por porem fim à ditadura salazarista em 1974. Uma ironia histórica que não deixa de merecer reflexão. A culminar as comemorações dos 50 anos da Revolução de Abril, a nossa escola publicou o número 7 da revista Ipsis Verbis, que reúne cerca de 80 artigos de autores de diversos quadrantes, refletindo sobre o tema liberdade. A obra está disponível para compra na papelaria da Escola Sede do Agrupamento e na papelaria Meio Mundo e Anitta, em Oliveira do Hospital. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, e não há quem não queira desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. numa praça de gente madura, ninguém vem levantá-lo do chão, ninguém vem levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre arder, quem lhe quer valer, e não há quem lhe quer valer. Acabámos de ouvir Vejam Bem, de Zeca Afonso. A Escola e o Meio. Agora chegou o momento de ouvirmos as notícias desportivas do fim de semana prolongado pela voz de Inês, sobre as várias partidas disputadas pelos clubes do concelho e depois a agenda desportiva do próximo fim de semana. Destaques desportivos da semana. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Com o fim de semana prolongado da semana passada, algumas das nossas equipas começaram mais cedo a sua jornada desportiva. Na sexta-feira, 25 de Abril, o Futebol Clube Oliveira do Hospital entrou em campo para o jogo decisivo contra o Sporting da Covilhã. A equipa oliveirense saiu vitoriosa com uma vitória pela margem mínima de 1-0. Também no dia da Liberdade, o Sampaiense jogou em Aveiro frente ao Clube Galitos. No entanto, o resultado não foi favorável à equipa de Sampaio de Gramaços. No sábado, 26 de Abril, o OH Sport recebeu o Marinhense. A equipa da casa mostrou-se superior e somou 3 pontos, vencendo por 4-3. A encerrar o fim de semana, no domingo, 27 de Abril, o Nogueirense recebeu o Torisiense. Ambas as equipas conquistaram um ponto após um empate. Já o Lagares deslocou-se a Coimbra para defrontar o Sourense, mas a sorte não esteve para o seu lado. A equipa de Lagares, da Beira, sofreu uma pesada derrota por 5-1. Os próximos jogos serão decisivos para as equipas do nosso concelho. No domingo, pelas 15 horas, o Futebol Clube Oliveira do Hospital desloca-se aos Açores para defrontar Lusitânia, no estádio João Paulo II. A Associação Desportiva Nogueirense volta a jogar em casa, no campo de Santo António, contra o Carapinhense. A Associação Desportiva de Lagares da Beira recebe o Ansan no Complexo Desportivo de Lagares da Beira. O Sampaense recebe o Santo André no Pavilhão Comendador Serafim Mar. A Escola e o Meio. Prova Nova FM. Agora passamos a ouvir Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, que foi a segunda senha do 25 de Abril. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada nossa igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em rádio boanova.sapo.pt. Boa! O Jaime, o linguista do nosso clube da rádio, hoje vai falar-nos sobre a língua servo-croata que une gerações através de uma história linguística compartilhada na região dos Balcãs. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O servo-croata, ou Srpsko-Hrvatski, foi, durante grande parte do século XX, o nome oficial de uma língua falada em vários países dos Balcãs, especialmente na antiga Jugoslávia. Ele unificava várias variantes faladas por sérvios, croatas, bósnios e montenegrinos, sendo uma língua eslava meridional intimamente relacionada com o esloveno e com o macedónio. É uma das suas principais características a sua diversidade dialetal, dividida entre os principais grupos Stokavski, Kajkavski e Tchakavski. Além disso, ele distingue-se pela sua escrita dupla, sendo o servo-croata escrito no alfabeto latino, contudo na Sérvia também se pode usar o alfabeto cirílico. Historicamente, a noção de uma língua unificada serviu como um símbolo de unidade entre os povos da Jugoslávia. No entanto, com a dissolução do país na década de 90, as identidades nacionais fortaleceram-se e o idioma passou a ser oficialmente fragmentado em sérvio, croata, bósnio e montenegrino, cada um com pequenas diferenças gramaticais e lexicais. Apesar disso, a comunicação entre os falantes dessas variantes continua praticamente sem barreiras. Hoje, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas falem alguma forma de servo-croata, espalhadas pelos Balcãs e por comunidades da diáspora em todo o mundo. Efetivamente, mesmo com nomes diferentes, a essência da língua permanece viva, unindo gerações através de uma história linguística compartilhada. E é isso, caros ouvintes. Até à próxima, ou como se diz em servo-croata, doviđenja. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em rádio boanova.sapo.pt. Hoje a Beatriz leva-nos a viajar pelas estrelas e a descobrir um pouco mais sobre as ferramentas que nos permitem explorar o céu, os telescópios, ou o olho do céu estrelado. No passado dia 2 de abril, o Clube de Astronomia organizou uma observação noturna, dinamizada pelo professor Paulo Inácio, docente de Matemática, e com a participação do Dr. Miguel Pinto, de Paulo Sérgio, ambos do Clube de Astronomia do Alva, e de Federico Neyman. A atividade reuniu alunos, professores e entusiastas do céu estrelado, que partilharam olhares e curiosidades sobre o Universo. Durante a sessão, surgiram várias perguntas sobre os diferentes tipos de telescópio presentes. O meu, por exemplo, era um refletor, enquanto que os outros eram bem mais automatizados. Para esclarecer estas dúvidas, preparei uma explicação simples e acessível sobre os principais tipos de telescópio e as suas características. Vamos a isso. Começamos pelos refratores. Estes telescópios usam lentes para captar e focar a luz. Foram os primeiros a ser usados. Galileu utilizou um no século XVII. São ideais para observar a Lua e os planetas, pois oferecem imagens nítidas e com bom contraste. No entanto, à medida que crescem de tamanho, tornam-se mais caros e podem apresentar aberrações cromáticas, aquelas franjas coloridas em torno dos objetos. Já os refletores funcionam com espelhos. são muito populares entre os astrónomos amadores, principalmente pelo custo benéfico. Têm um ótimo desempenho na observação de objetos do céu profundo, como galáxias e nebulosas. Mas atenção, requerem alguma manutenção, como a colimação, para manter os espelhos bem alinhados. Os catadrióticos combinam o melhor dos dois mundos, usam tanto lentes como espelhos. Têm um tubo mais compacto e oferecem boa qualidade de imagem. São versáteis e ideais tanto para quem gosta de observar a olho nu como para quem se dedica à astrofotografia. Por fim, temos os telescópios automatizados. Alguns modelos modernos vêm equipados com sistemas como o GoTo. Basta escolher o objeto celeste no comando e o telescópio aponta sozinho. Estes sistemas podem existir em qualquer tipo: refrator, refletor e catadrióptico, e são perfeitos para quem procura praticidade. Ainda assim, costumam ser mais caros e precisam de alimentação elétrica. A astronomia está cada vez mais acessível e entender o tipo de telescópio que usamos é um passo importante para aproveitar melhor cada noite de observação. Até à próxima e bons céus estrelados! Ainda imbuídos no espírito 25 de Abril, vamos ouvir a música Liberdade, de Sérgio Godinho. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Viemos com o peso do passado e do cemento. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade, a sério, quando houver. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir. E quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade, a sério, quando houver. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir. E quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Na rubrica Mitologia, onde mergulhamos nos mitos, lendas e criaturas fantásticas que povoam o imaginário de diferentes culturas ao longo da história, Ani guia-nos numa viagem cultural até ao Japão para conhecermos uma das figuras mais integrantes e temidas da mitologia nipónica, os Oni. Olá, caros ouvintes! No programa de hoje, levar-vos-ei numa viagem à mitologia japonesa com o mito dos Oni. Os Oni são espíritos malignos da mitologia japonesa, muitas vezes descritos como demónios ou ogres. Normalmente, têm uma aparência horrenda, pele vermelha ou azul, dentes afiados, olhos grandes e um ou dois chifres na cabeça. Costumam usar apenas um pano à volta da cintura, feita de peles de tigre, e andam armados com grandes katanas. Na cultura japonesa, os Oni são vistos como símbolos do mal, da destruição e do castigo. Diz-se que habitam um inferno budista e que servem como guardas castigando as almas dos pecadores. No entanto, nem todos os Oni são completamente maus. Em algumas histórias, aparecem a proteger templos ou a ajudar humanos que se comportam de forma justa. Durante o festival Setsubun, que marca o início da primavera no Japão, é tradição realizar um ritual para expulsar os Oni. As pessoas atiram grãos de soja para fora de casa enquanto gritam Oniwa Soto, Fukuauchi, Fora Demónios, Entre a Sorte. Apesar de serem figuras assustadoras, os Oni fazem parte da enorme riqueza da mitologia japonesa, mostrando como o medo, a justiça e a transformação são temas centrais nesta cultura. A Escola e o Meio. Agora, vamos ouvir uma voz feminina, a Simone de Oliveira, que, com o tema Desfolhada, venceu o Festival da Canção de 1969. Falo por gosto, é meu rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem dúvida. Volta a nascer, onde há calor, minha palavra de tal do sol nascente, meu madrigal, patriota, amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espinha. Da minha terra é Tegoleiro, é Alentejo, o meu país. Neste momento o sol queima, o vento beija, se era louca em movimento. Minha palavra de tal do sol nascente, meu madrigal, madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espinha estrelhada. Na cena política internacional, o David vai abordar em primeiro lugar as relações tensas a nível comercial entre a China e os Estados Unidos. E em seguida, em homenagem ao Papa de todos, todos, todos, esperemos que o futuro Papa eleito em conclave siga os valores de compaixão para com o próximo e fomente uma mensagem de paz e que o mundo está faminto. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova! No Vaticano, o conclave é um evento de enorme relevância para o mundo católico e para a política internacional. Ele foi convocado após o falecimento do Papa Francisco no dia 21 de abril de 2025, encerrando um pontificado que durou mais de uma década e foi marcado por reformas sociais, aproximação com outras religiões e ênfase na justiça social. Para esclarecer os caros ouvintes, o conclave é o processo secreto da eleição do Papa que ocorre na Capela Sistina, dentro do Vaticano. A palavra vem do latim conclave, com chave, pois os cardeais eleitores são literalmente trancados até que escolham o novo pontífice. Este momento tem como principais características a participação de cardeais com menos de 80 anos. Em 2025, são cerca de 123 cardeais eleitores. As votações são secretas e podem durar dias ou até semanas. É necessária uma maioria de 2/3 dos votos para eleger o novo Papa. Após a eleição, é feita a famosa proclamação Habemus Papam, temos um Papa, e o famoso fundo branco. As questões centrais que influenciam a escolha são a continuidade das reformas do Papa Francisco, pois muitos cardeais querem dar seguimento ao seu legado de abertura e de modernização, as crises internas na própria Igreja, incluindo escândalos de abusos e perda de fiéis na Europa, o crescimento do catolicismo no Sul global, há uma forte expectativa por um Papa de fora da Europa, possivelmente da América Latina, de África ou até da Ásia. A geopolítica e diplomacia do Vaticano, pois o novo Papa terá um papel importante diante das guerras e tensões internacionais, nomeadamente na Ucrânia, Médio Oriente e nas imigrações. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Nas atividades do nosso agrupamento, destacamos a Festa da Primavera, a EOH a Florir, que, pensada para toda a comunidade educativa, apresentou um programa diversificado. Durante 3 dias, realizaram-se atividades para todos os ciclos de ensino, do pré-escolar ao secundário. O evento incluiu o lançamento do número 7 da Ipsis Verbis, dedicado ao tema Liberdade, e contou ainda com momentos de música, poesia, teatro, desporto, sessões de suporte básico de vida e uma observação noturna dinamizada pelo Clube de Astronomia. Foram dias intensos e repletos de iniciativas enriquecedoras que envolveram toda a comunidade escolar. A escola e o meio. Acabamos de ouvir a música Acordai, de Fernando Lopes Graça. E é assim que o Clube de Rádio se despede de mais um programa A Escola e o Meio. A Escola e o Meio. Até para a semana. De Oliveira do Hospital para todo o mundo. Em radioboanova.sapo.pt. Boa! Agradecimentos especiais a Inês Santos, Beatriz Borges, Andréa Santos, Acita Mangara, Davi Loureiro, Jaime da Graça, Ana Mendonça e Rosa Simões. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Rosa Simões e Jaime da Graça. Edição especial do programa, Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova. De Oliveira do Hospital. Para todo mundo.